passado. Um chorando e outro sorrindo, cada um tem seu passado. Na estrada longa e comprida, nos caminhos desta vida, meu viver amargurado. Passei fome, passei frio, vivendo em terras estranhas, os meus parentes e amigos, nenhuma fortuna tamanha. Fiquei tempo desprezado, igual fera nas montanhas. O homem deve ser homem, passe frio, passe fome, mas lutando é que ele ganha. Neste mundo de maldade, foi bem triste a minha dor. A mulher que eu amava por outro me desprezou. Eu vi seus lábios sorrindo e os meus olhos chorou. Hoje eu vivo cantando e ela vive chorando, pagando o que praticou. Escrevendo a minha vida, me tornei um escritor. Por este chão brasileiro tenho fama e valor. O meu passado foi espinho, meu presente é uma flor. Eu confesso que sofri, mas lutando eu descobri muita riqueza e amor.